Aldomas, bom dia, boa 9250, até a mesma. Voa 9250, essa é a unificação, autorizado chegar da Mari, desça para o nível de voo 050. 050 na Mari, gente de voo, voa 9250. Realizador 3198. TAN 3198, complete a final, chame torre 1895. 195, 3198. Salvador, TAN 3198, bom dia, 6 a 10. 3198, bom dia, pouso autorizado no zero, vento 110 graus, 109. Pouso 10 autorizado, 3198. 2010, agitinho 014, repor 33 da manhã. Prossiga, pessoal. Portão 2, puxa acionamento. Se autorizado estiver acionamento, chama o prototáxi, o Sané 6140. Camarada. Autorizado, sube para 2000 pés, ajuste 9014. Bravo, 020, já deu. Estabilizado no ILS, Força Aérea 6751. Força Aérea 6751, chame torre 11895. Obrigado. Gol 9250, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final ILS, após estabilizar. Estou de pé, Salvador, Gol 1260. Quem te dá informação, quilo autorização para Recife na posição 6? O Gol 1260, a informação é Lima, aguarde cópia. Lima, pronto, guardando cópia. Salve Salvador, 3198, livrou? Tanto 3198, sou autorizado a TEPS via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, TAN 3198. Pronto para o táxi, né, no 401-27 a bordo, 2 horas, alterna Aracaju. O Sanema 140, está autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto esfera do 10, chame torre 118-95, o ajuste altímetro no 0, 14, apenas confirmando 127 a bordo. Confirmo, 127. Gente, grata, vovô. Obrigado, bom trabalho. TAN 3198 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 03 do Pátio 1. Juliette para a posição 3 do Pátio 1, TAN 3198. Gol 1260, ponto cópia. Gol, siga. Está autorizado Recife, nível de voo 390, decola 10 com curva esquerda, na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle Pelling 120.8 e o Transponder 5465. Bono 738, acione identificação, autorizado a chegar da Mar e desça para o nível de voo 050. Para o 050 na Mar e 1738. Transponder 1260. Copiou? 1260, cotejamento correto, estamos prontos para o tiver acionamento. Passará. Oi, Salvador, Xanero 6140. Ponto, espera pronto. 1140, mantenha a espera. Zero ali, mantém pistão no zero. Mantém no zero mesmo, pode ser. Força aérea 6751, solo 08, libera a direita, chama solo 1219. Direito, 40, decolagem autorizada no zero, vento 110 graus, 109. Está autorizado, vai iniciar 6140. Força Aérea 6751, está autorizado o táxi via Alfa Delta, aguardando para cruzamento do 1028. Está aguardando a Delta para cruzamento. Aérea 6751, está autorizado o cruzamento do 1028, ou estacionar a pátio militar frequencialista? Cruzamento do 1028, não pode cruzar. 40, decolou 10, controle 1208. 208, meu, no 40. Controle Salvador, Oceanair, meu, no 40. Oceanair 6140, contato radar, saída Pouca, sube e mantém nível de voo 250. Atenção 250, pode voar Pouca direto, senhorita? Autorizado, Oceanair 6140. Direto Pouca, 6140. 9250 está estabilizado no Express. Voo 9250, complete a final, chame torre 11895. 895. Sou muito bom dia, Voo 9250 estabilizado. Voo 9250, bom dia, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 129. Autorizado, não, no 0080, com 8. Papatango, Romeu, até Oscar. Para a coordenação. Era azul 4207, autorização Rio de Janeiro, 340. Azul 4207, eu tenho pré-autorizado o nível de voo 360, copia? Copia. Está autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Opetulu 10, após o SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle é PR 120, decimal 8 e o transponder 5466. Autorizado 360 Rio de Janeiro. Depois o 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, a saída da El, Leda, Crise, o controle da PR 1208 e o transponder 5466. Após o 4207, Vieiro, via Opus do 10, chame pronto, pushback, fermento. Gente, nós chama pronto, 4207. Juliette, Bravo, Delta, poderia confirmar a parte de pista que decola? Juliette, Bravo, Delta, está autorizado até a intenção do 7, reportando para cruzamento. Bravo Delta está autorizado o cruzamento da 1735, após prosseguirá o táxi via Quebec, Mike, chamará na Lima para ingresso no Lopat 1. No Salvador, muito bom dia, bom 9250, lembrando. Gol 9250, muito bom dia, está autorizado o táxi Alfa reportando antes da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette, na 250. Prossiga. Ordenar a proa direto de Maceió, junto ao centro. Sim, te aguardo, Chené 6140. Obrigado. O voo 9250 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 09 do Pátio 1. Autorizado a ingressar a Juliette 09, Pátio 1. Chené 6140, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, 6140. O Chené 6140, chama o centro Recife agora na frequência 12685, alterne 12545. 2685-2545, Juliette Bravo Delta, fica atento a um Boeing da Gol que ingressará na posição 09 após ser autorizado ingresso no Pátio 1. Comenta 82, a informação em curso é a Lima, aguarde cópia. Tá com a Lima, aguardando cópia. O Chené 6255, acione identificação, autorizado a chegar da Mar e desça para o nível de voo 050. Na Mar e desça aos 50, ao 6255. Pesado, gol 1738. Gol 1738, complete a final, chame torre 11895. 11895, 1738. Torre Salvador, bom dia, o voo no 738, passando externo, baixado e travado. 738, pouso autorizado na 10, vento 110 graus, 079. Pouso autorizado na 10, voo no 738. para a esquerda, na saída Puca, São Caju, após Vita Serra Alfa, após conforme rota. Controle opera em 120, décima 8, e o transponder 5470. Autorizado, João Pessoa no 170, decolagem da pista décima para a esquerda, saída Apuca, São Caju, após Vitor Serra Alfa, conforme plano. O controle está em 520, décima 8, o transponder é o 5470, começou a utilizar. O comando de dois, cotejamento correto, chama pronto, acionamento e táxi. Chama pronto, acionamento e táxi, 8-2. As 3 horas, solo alto. 3 direito no 219. Índio Liberal, informação em curso, é a Mike, agora de cópia. 3 direito no 219. 219, vai livrar direito, vou no 76. Solo Salvador, voo 1738, Vitor. Voo 1738, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a posição 05 do Pachoro. Gente, Alfa Juliette, posição 05, voo 1738. Na 6255, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada a final ideia, se aposta habilitada. 2000, poderia ser direto, se fosse finalizado? Livre, poxa, na 6255. Obrigado, com 1014, desça 2000 direto, se aposta habilitada. Já Salvador, Salvador, pista no 7, decolado, com 1000 pés, com curva esquerda, prosseguindo no corredor forte, abaixado 20 milhas. Controle aparelho 20, décima 8. E o transponder 0171. Alfa 0171, é o transpondo, poderia confirmar pessoas a bordo? Estacionamento de táxi, torre 11895, ajuste altímetro no 014. Comenta que o 2 está autorizado o táxi até a Taxway Hotel, onde reportará para cruzamento do 1028. Salvador Azul 4207, pushback acionamento. Azul 4207, está autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. No ataque 4207. Tente manter as condições visuais, que nega na 014, informa altitude. Tente, Mike F. Delta. Comenta se o 2 poderia confirmar se a da intercessão hotel? Então chamará a torre 1895 para ingresso e decolagem. Ajuste o altímetro no 014. Trip 5220, bom dia. Vou direto TAP, desça para 3000 pés, que negou no 014. Direto TAP para 3000 pés, no 019, 5220. Mike Eco Delta, informa que não recebo transponder. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decola do 1-0 com curva direita, na saída da Eulida Brinde, onde intercepta após o 1-0, após a SMAP, após o Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, décima 8, e o transponder 5477. Autorizado 380 para o Galeão. Decora da 1-0, após sua direita, da Eldeira B. Depois do 1-0, SMAP, após o nome de 1-2-0-8. O controle 5477. Portanto, a 191 após SMAP, prossegue lá Lúvito, após Balbacena, após conforme rota. Tem só um tráfego nessa posição de 2 horas a 5 milhas, um talho 150, mantendo 1500 pés, rumo Nordeste. Hotel, cometa 820-090 graus, 129. 220? Senegal no 014. 024, 220. Bravo, Luiz, informa o tráfego nessa posição de 9 horas a 4 milhas, um Serra 76, mantendo 1000 pés rumo da rotatória. Tá, 3895, agora de cópia. Azul 4207, tem 1-03, Campinas, 3h30. O Azul 4207 está autorizado o táxi via Taxway Indiano. Ponto espera do 1-0, chame torre 118-95. O ajuste altímetro 1-0-14. Gente via Índia, ponto espera 1895 com 1-0-14, Azul 4207. O 3895, fotocópia. Prossiga, 3895. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340.